Sheffield. Começamos agora mais um Tweep View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. Eu sou o Mônio. E hoje a gente vai fazer um programa diferente aqui, né? Da... A gente vai comentar o primeiro episódio da série Spectacular Spider-Man, lá de 2008. Igual a gente fez com o filme, né? O primeiro filme do Homem-Aranha ano passado. Ah, a melhor série, a melhor. Então, e por que que a gente escolheu ela, né? A gente poderia falar da... gente tá sem assunto. Não, não é porque a gente tá sem assunto. Adoro a sinceridade do Magari. É, faz um tempinho que a gente queria fazer o de alguma série animada, né? Só que a gente pensou, tinha dos anos 60, anos 80, 90 e todas as que saíram, né? Eu fui voto vencido porque eu queria fazer a do Homem-Aranha japonês, mas ninguém quer. Mas então, a gente tinha que escolher uma série que as pessoas que estão ouvindo pudessem assistir sem ter que baixar, fazer download ou coisa do tipo, né? A japonesa. Então as opções são, né, que é comprar o DVD ou assistir na Netflix, por exemplo. E as únicas opções são Ação Sem Limites, aquela da MTV, a Spectacular e a Ultimate. Então das quatro, né, acho que é... É, e um outro episódio da de 94. É, um ou é DVD verdade. Separado. Aqueles DVDs da de 94 também daria. Mas assim, a gente escolheu o que é Spectacular pra começar, né? Só por favor. Devo lembrar meu voto de novo. Queria ver o Leopardo. Ai, ai. Então, a gente fez no passado, a gente fez um tweepcast aí das séries animadas do Homem-Aranha, né? Depois a gente pode fazer a do primeiro episódio da série do Nicholas Hammond também. Tem DVD. Clássico, hein? Aí, ó. Tá. Dá pra fazer. Então, aqui, a gente comentou, né, lá no tweepcast sobre as séries animadas. E ela é empatada aí com a de 94, né? Não sei, eu não tava nele. Mas você ouviu o programa, não ouviu, Magali? Ouvi, mas não tá. A gente comentou, muita gente. No... Era um daqueles programas que você ficava comentando lá nos comentários, pedindo pra participar com a gente? Isso. Eu fazia aqui. Eu fazia comentário gigante, aí acabaram me colocando pra... Eu não quero ficar lendo, vou ouvir ele. Aí eles viram que a voz é pior do que ler, só que aí já era tarde demais. Oh, meu Deus. Bom, então, essa série aí, ela é uma das favoritas dos fãs, né? Infelizmente, ela só teve duas temporadas com 13 episódios cada um. Porque é boa. Porque é boa. Isso aí, ela estreou em 2008 e eu acho que já acabou em 2009, né? Foi. É, teve a temporada de 2008 e a de 2009 foi a última. Pior que foram duas temporadas de 13 episódios só. Pois é, o que normalmente é uma temporada inteira foram as duas temporadas dela. É tão triste. A dos Vingadores lá foram 52 episódios, foram legais. Ela tem um estilo diferente, né? Meio cartoon, assim, que é uma das coisas que algumas pessoas não gostavam. Mas aliás, é uma da série dos Vingadores tem dois episódios que tem o Aranha. Qualquer coisa? Quando a gente tiver sem assunto, quiser fazer alguma outra coisa. É a participação desse Homem-Aranha, não? Não, é um diferente. Ah, tá. É um Homem-Aranha, né? É o Homem-Aranha. Um Homem-Aranha aleatório escolhido ao acaso. Porque a dublagem, a voz dele é o mesmo da Inultimate. Só que ele não é retardado igual aquele. Ele é mais sério, então. É mais esse aqui, só que sem o Jasquito. Entendi. Essa série, ela é cheia de referência a histórias clássicas ali do Homem-Aranha, né? Então, lógico, como toda adaptação é uma adaptação, né? Ela tem mudanças, tem diferenças. O lugar onde ele ganha os poderes dele. Eu quero que seja igual o Gibizinho. Igual o Gibizinho, né? Mas enfim, né? É uma das melhores adaptações, por isso que a gente escolheu e vamos comentar, né? Pra quem não sabe, pra quem não ouviu o programa que a gente fez do filme, o que a gente vai fazer basicamente é assistir o episódio junto e ir comentando à medida que vai acontecendo as cenas, né? Então eu recomendo todo mundo dar play junto com a gente e aproveitar aí os sábios comentários, né? É duas ou dar play e usa isso aqui como tipo aquelas faixas de comentário que tem no DVD. Uhum. Ou só escuta o episódio mesmo, porque vai ter o áudio ao fundo aí. Quem já assistiu o episódio umas 70 milhões de vezes já sabe. Pois é, o do filme a gente fez no início do ano passado, mas esse ano eu tava trabalhando, sei lá o que eu tava fazendo. Aí eu coloquei alguma coisa pra ouvir, eu coloquei o do filme e a hora que eu assustei tinha acabado já. Eu assisti, entre aspas, o filme todo no programa. Já vi o filme tantas vezes que... Você sabe exatamente qual que é a cena, né? É. Bom, então, vamos dar play nesse negócio? É bom, né? Cadê o play? Ah, não, é o controle, idiota. Então, a gente faz uma contagem 3, 2, 1, clique, né? O Netflix não tá colaborando comigo. Isso, é, a gente já, eu já falei aqui antes, mas as formas que você tem pra assistir isso é na Netflix, aqui no Brasil, né? Na Netflix. E é, as temporadas são vendidas aí pela internet, né? Eu acho que você encontra ainda. Então dá, não, dá pra... Só saiu a primeira temporada oficialmente. Não, então. Pois é. Esse é um problema. Mas como a gente vai fazer o primeiro episódio da primeira temporada, esse dá pra acompanhar aqui com a gente, né? Ao menos. Sim. Se a Blockbuster não tivesse falido, dava pra alugar lá também os DVDs. Mas enfim, então a gente vai fazer 3, 2, 1, clique, né? Yahoo! Como é que é? 3, 2, 1, clique ou 3, 2, clique? 3, 2, 1, clique. Ah, tá. Eu perguntei isso quando a gente foi fazer o do filme e você me respondeu. É engraçado como que as coisas acontecem, né? No próximo vai ser o Magaren que pergunta. O universo é cíclico. Então vamos lá. 3, 2, 1. Dá o play, Magaren! A primeira coisa que eu gostei dessa série foi ele falar Peter Benjamin Parker. Fala-se. Primeira coisa que eu gostei dessa série é que eles não perderam o tempo querendo fazer toda a história como virou moda, contando toda a origem. Pois é, falando desde o início, né? Já começa ele sendo aranha, fim de papo, balançando pela cidade, o Jameson já não gostando dele e fim de papo. Pois é, parece que ele ganhou os poderes há uns 4 meses, mais ou menos, né? Ele fala em algum ponto do episódio. Não sei se nesse episódio é mais pra frente. É minha última noite antes das aulas começarem. Porque ele tava nas férias de verão. Deve ter acontecido antes das férias. Ele fala como passei minhas férias de verão aí. Ele se balançou. Centro de joias. Aí a gente já vê, né? Tem o futuro Rino e o futuro Homem-Areia roubando uma joalheria. O Homem-Areia já devidamente uniformizado, né? Ele só tem essa roupa, coitado. Cara, eu adoro que tem o Aracno Sinal, cara. Eu gostei dessa série por causa disso, que mostra os vilões antes de ser vilão. Vilão? Antes de ser vilão. E também o Aranha aqui é piada, isso é igual do Esquadrão. Realmente. É o tempo todo, né? Fazer a piada. Isso é uma das melhores coisas da série mesmo. A gente vê aí que tem o chefão, capanga dele é o Cabeça de Martelo, né? É, eu só queria saber por que não usaram o rei mesmo pra ser o... Ah, deve ser esse negócio de direito autoral mesmo. Aí praticamente a melhor música que já fizeram pra abertura de desenho do Aranha. Fala o que quiser, cara, eu adoro essa música. É bom, a abertura é compatível com a qualidade da série. Vocês viram uma versão... Qual que é a música da abertura do Ultimate? É... Tan-dan-dan. Só isso. E aqui, vocês viram uma versão tipo live action que eles fizeram dessa abertura? Não, preciso ver isso. Passa o link. Eu vou colocar o link no post aí pra quem quiser ver. Na verdade, eles pegaram cenas do filme e tudo mais e fizeram uma abertura. Por favor. Cara, esse desenho é uma declaração de amor, como o Facas gosta de falar das coisas. Uma declaração de amor à era de ouro do Aranha, cara. Distribuição Sony Pictures Entertainment. Devidamente atualizada e fantástica. Pois é. Só dá tristeza saber que não tem. Não tem mais. Sobrevivência do mais forte. Pois é, foi cancelado, né? Triste, né? Uma coisa que você comentado, Eric, que você falou, né, que tinha um visual mais cartunesco, eu falo que eu me assustei com isso. Toda imagem que mostrava de como ia ser o desenho, eu falava, tá, que lixo, cara. Aí assistiu Conquista no primeiro episódio, já lá. Nos primeiros 10 minutos, você já tá apaixonado. Pô, quando ele fala o meu nome é Peter Benjamin Parker, eu falei, pronto, já era. já ganha voto forte ali, né? Pois é, foi a mesma coisa comigo. A hora que eu vi, eu falei assim, ó, e na abertura mostrou a Gwen. Eu falei, uai, que é isso, a Gwen na abertura? Normalmente é Mary Jane, né? Ela já tinha sido mostrado a... Não, porque quando eu fui assistir, eu não tinha visto nada de imagem promocional, nem nada do tipo. Ah, você ainda era muito criança na época. Pois é. Eu não costumava acompanhar muita notícia pela internet na época, né? Ela vem pra fábrica de vilões? A Fantástica Fábrica de Vilões, né? Uma coisa que eu gostei, pra quem vê dublado não, não percebe mais. Quem dubla o Tumes aí é o Robert Englund, mais conhecido como Fred Krueger. Digno de respeito isso. Não se atreva a se desculpar, doutor. A gente vê que tá o Abutre discutindo com... O Abutre não, né? O Tumes discutindo com o Octavius. Porque... tá acusando que a Oscorp roubou, né, a invenção dele de voo. Aí veio o Norma e o futuro, que não, não vai ser futuro, porque a série foi cancelada. Escorpião? Quem vai acreditar que inventou o voo tecnológico de... eles deram segurança jeito... branca aí. Eles deram um jeito de fazer o cabelo bonito do Osborn. Pois é, né? Aí desenho é mais fácil. O Peter tá todo convencido, né, de que vai ser diferente dessa vez, esse ano. Agora vão me aceitar, eu sou. Ou eu vou entrar no time e... E aí, Peter? Aí vem o Flash. Como é que foi o verão? O acampamento foi legal. É, a turnê pelo mundo foi um fracasso. Meu pai passou a viagem inteira trancado em salas de reuniões e eu passei a minha trancado na chatice. O Harry e a Gwen ficaram bem caracterizados também. Nada juntos. Mas agora eu não entendi muito bem porque que o Peter ganhou uma pinta, mas tirando isso... Ah, Tess. Foi aonde a aranha picou. É, só pra constar, hein, pra tristeza, a Gwen não é tão quinguinha nesse, né? Pois é, né? Eu tava lendo umas entrevistas, o produtor falou que usou ela assim porque ela... Apesar de ser bonita e quinguinha, entre aspas, ela era uma, como ele fala... A verme de livro, né? É uma nerd. É nerd. Peter Parker escala prédios, não é medroso. E, a minha e o Peter, é interessado pela Sally. Sally não, né? É a Sally aqui que ele a fala? É a Sally. Ah, tá nas revistas, era a Liz, né? É, porque trocaram, tipo, a etnia dos... A Sally virou loira e a Liz virou morena. Isso, é, eles fizeram uma alteraçãozinha aí. Não sai a Liz ali. Talvez, não sei. Talvez porque quiseram. Como a Liz ia começar namorando o Flash, não queriam pôr o casal loiro. Você tá afim de sair com ele? E o casal moreno, né? É. Aí tem o Randy, que é gigante. É o filho do. Do Robin. Aliás, difícil achar quem não apareceu nessa série. Até o Gatuno aparece na sua frente. Não o Gatuno, o vilão, né? O Robin Brown. Que ele nunca fala. É cheio de referenciazinhas, né? Vai ser tudo diferente, já roubaram o lanche dele. Ah, detalhe que o chefão lá falou pra contratar os executores, né? E aí a gente vê o cabeça de martelo passando as instruções. Eu só falo que ter os aí executores o... já é digno de nota também. Aí tem o touro com o bigode que dá inveja ao Harry Osborn. No início eu mal acreditei nos relatórios. Apesar do pessoal estar tentando me roubar, tive que dar uma... Touro Montana e Dan Pomposo. Acho que fica só Dan. Aliás, é Dan. O Dan, nessa série aí, é dublado pelo Mauro Eduardo, na série original, na versão portuguesa. É o que ele comentou na entrevista que ele deu pra gente, né? Ué, que como assim eu tô dublando uma série do Homem-Aranha e eu não sou o Homem-Aranha, né? Ao primeiro hora, hein? Capítulo 1 para amanhã, senhoras e senhores. Biologia. Senhor Parker, senhorita Gwen, por favor. Warren Senior. Senior não. Você é irmão, é senior também? Não. Aí ele comenta do Connors. E aí a gente mostra a origem do... A gente vê a origem dos poderes, né? De uma forma bem rápida. Assumido só pra... Só pra dizer que tá aí, ó. Pra quem não sabe. Tá vendo aí? E volta e sai da... Da pinta dele. Quer dizer que tá dando pinta. Isso. Que bom que acharam isso. Ele não sabe se vestir, ele usa a etiqueta pra fora ali. Recomendei meus dois melhores alunos. Vão começar hoje à tarde. tiver o Bubu. Bubu. Primeiro super vilão que ele vai enfrentar aí, né? É, igual nos quadrinhos. Nos quadrinhos foi o Camaleão, não? É, mas ele não é super vilão. Se bem que o Abutre também não é, não. Mas o Abutre é o vilão das antigas, né? Há muito das antigas. Eu acho que no Homem-Aranha Noir era ele também. O mesmo, o próprio Anthony Thomas. Isso faz parte da mesma realidade em que Sally Avril é sua... São apenas detalhes. Mas, pelo menos esse trabalho vai resolver os problemas financeiros dos Parker. Dá só uma olhada. Tudo isso aqui é do seu pai. O Harry foi picado por um monte de aranha, então, né? Porque tá cheio de... Sardento, né? Eu não pude deixar de ouvir. Desculpe, senhor Osborne. Eu sinto muito. O Osborne fala pela primeira vez que ele nunca pede desculpas, que é uma coisa que ele vai repetir exaustivamente durante todo o episódio. Praticamente o bordão dele. Ótima oportunidade. E ele não pede desculpa por esse bordão. Devia ter sido considerado para Não, senhor. É, isso não tem nada demais, mas é muito obrigado. Nós agora... A gente vê que o Abutre vestiu a roupa verde, mas o uniforme dele é vermelho e preto. É, ele vestiu, não gostou e foi pintar. Ele fez igual o Homem de Ferro. Pai? Ele veste a armadura, a primeira vez lá, cinza, prateada, né? E depois falou, não, tem mais vermelho nessa droga aí que tá. Tá muito feio. Ele tira o sapato. Esse cabelinho do outro. Não é mais Thanos. Eu sou o que você me chamou. Eu sou o que você me chamou. Um abutre. Eu te chamei foi de urubu, né? É legal o sangue frio do Osborne, né? Fala a verdade. Pois é, né, cara? Foi aí que ele aprendeu que ele gostava de voar. Se bem que a gente não sabe se ele vai ser o Duende Verde. É, acabou de falar que ele não se desculpa. Desculpa. Que ele vai ser o Duende... Como é que é? Da spoiler da série? Até o final a gente não sabe se ele é o Duende, sim. Quem diabo é o Duende? Que, aliás, o desenho fez isso com maestria, né? No último episódio eu tava... Pô, quem será? Quem será? Quem será? O Homem-Aranha alternando o Osborne de braço pra jogar a teia. Realmente ele tem muito sangue frio, né, o Osborne. Ele leva na boa, né? Tá sendo jogado pra um lado pro outro, pra um lado pro outro. O que, na verdade, eu achei legal, porque não tem como o Homem-Aranha ficar se balançando muito bem com um braço só, né? Então, interessante pensarem nisso. Só uma coisa da dublagem que me incomoda, na verdade é da tradução, né? Que o amigão da vizinhança vira amigo do bairro, mas... Ah, o... Carta aí é de Wolf. Então é isso que eu gosto dessa série. Aparece personagem, ele não fala só que são dois policiais, eles colocam o nome de... O pessoal dos quadrinhos vai reconhecer. O grande público vai ser só mais dois policiais. É por isso que eu falei, cara, o desenho é uma declaração de amor. Eles fazem questão de deixar claro quem são, sabe? Claro que não ia ter o Devorador de Pecados na série, mas... O que é uma pena. A gente sabe que tá ali. O Carter e a Diogo estão lá, parceiros. Ô, narigudo, não fica bravo comigo, não. Meu nome é Abutre. Puxa, que bom, Harry. Eu fico contente que o seu pai esteja bem. Eu... Bom, então, eu tentei segui-los a pé, sabe? Eu corri. A gente comentou que... Mas, bom, a pessoa que tá assistindo viu, né? Mas ele e a Gwen foram convidados pra serem assistentes do Connors, né? Eu tô meio atrasado. Que é o lugar que a gente questão ainda. Olhando esse celular do Peter, eu acho que ele tava falando na calculadora, hein? Eu não tava te olhando feio. Aqueles Nokia gigante. Sempre, cara. A gente vê que só o... Só pra fingir. Tem o Flash também. O Flash não. O Ed. Ed, Fox. Pelo visto, o pessoal aceitou o Flash como Venom mesmo, né? Agora Ed Brock. Toda vez que falo em Venom, eu lembro do Brock, cara. Não tem jeito. Linda história do Flash como Venom. Eu ainda chamo, ainda fico falando que é o... Ed. Que é o Ed. Isso aí é uma das grandes mudanças da série, né? O Ed era amigo de escola do Peter. É meio baseado no Ultimate, né? É, É, eles fizeram uma misturaba, mas ficou legal. É uma versão diferente, né? A gente vê que o... Aí a Martha, ela não é só um estorvo, né? Ela trabalha junto com o Kurt, né? Não é só o estorvo. Além de ser o estorvo, ela trabalha... Primeira cena do Kurt de A.L. curtindo um barato lá. Cientista drogado. Quanto é que eles vão pagar? Peter, você é do colegial e não tem experiência nenhuma. Você não vai ganhar. É tristeza, né? Trabalhar de graça? Pô, vou receber. Vou... Não, você não vai receber. Você vai trabalhar de graça. Escravo. Eu não sei o que fazer. Ah, Peter, não se desgaste, tá? Alguma coisa boa vai acontecer. Então, eu tô esperando. Homem-Aranha ataca. Eu tenho que admitir, a Gwen sabe das coisas. Hoje o dia todo foi cheio de decepções. Sem dinheiro em casa, uma chatice no colégio, eu quase me espatifei... O Peter vê aí que o Clarim tá... Segurança do jornal não me deixou, ele tá querendo dinheiro, aí ele vê que o Clarim pode ser uma resposta, né? Ele ainda tá sem sapato. Vocês sabem. Depósito. E o que vocês falaram aí, ó... Vai nomeando os pessoas. Só o Ned Leeds virou ali. Virou já asiático. Até o Foswell foi citado. Até lá. Na verdade, senhor, eu tenho uma coisa bem melhor que uma rosquinha. É mesmo? E o que é? Uma proposta. Eu acho que eu posso te... E o Jameson, né? Muito bem interpretado. O Jameson já vê o Peter lá, ou vai buscar um café pra ele. Não, mas eu não trabalho aqui. Então o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Você é um adolescente! Senhorita Brand, chame a segurança! Tire esse moleque chorão de perto de mim! De perto da minha redação! Da minha cidade! Ei, o que o jornal precisa é de fotos do Homem-Aranha em ação! Isso sim! Aí o Homem-Aranha parte numa missão especial, né? Que é recuperar os sapatos. Terrível. Nada deu certo. E agora o incrível Homem-Aranha foi reduzido a ficar procurando o tênis. Pelo menos bate com continuidade, pô. Pois é, ué. Aí lá vem o abutre de novo. Urubu, o corvo, sei lá. Corvo. É na... A legenda ficou com ele corvo. Falou corvo. É. Não lembro como que ele fala no original. No original ele fala urubu. Ah tá, no original em inglês, quer dizer. Isso, ele falando. Claro, o original é em inglês. Olha, a gente viu aí, né? O Abutre volta pra terminar o serviço, mas com o Homem-Aranha foi lá buscar o sapato. Ele quase perde as oportunidades de ter filho novamente aí, não sei. Novamente, não. Ele sabe pra que eu vou ter filho se vão apagar elas. Estamos voando agora. Vão ignorar, né? Apagar não. Ah, não, agora ele já tá apagado porque, enfim, né? Mas é bom que ele continue mantendo o inseto. E no meio da perseguição aí, né, a gente tá vendo que os executores começaram a perseguir. Aí ele joga a teia no Bruce. Na legenda aqui ele falou Dan Pomposo. Não sei se no na dublagem fala. Não, na dublagem fala só Dan. Dan, podem descer. Que é eu acho Fence, que o... Fence Dan, né? É, Fence Dan. Eles destroem o... Destruíram o coitado do Bruce. Ele puxa o bigode do Toad. As sequências de ação são muito legais, né? São. E tem o Dan, ele anda igualzinho o Charlie Chaplin aí. Numa hora que ele começa a rodar o cajado. Isso. Aí o Aranha tá lutando lá e depois fica chocado com. Ops, Spike. Vai, fala sério, quem são vocês? Eu tava falando da sequência de luta, que aquele episódio mais pra frente, lá do Sexteto Sinistro, tem ótimas sequências, né? Ah, aquela coisa mais maravilhosa que eu já vi, né? Desse... Se tiver mesmo um Sexteto Sinistro mais pra frente no cinema, se for metade daquilo lá, já. Eu não saio do cinema que eu vou morrer. É, se for metade daquilo lá, vai ser um trio, né? Trio Los Angeles. Trio Parada Dura. Mas o Toro não era muito esperto, né, gente? Não era? Eu acho que nunca foi, né? Por acaso você pretende se desculpar? Não. Caramba, que garrão bacana, hein? Stealth Solar de fábrica. Por que você defende esse ladrão? Caramba, você sabe quanto custa essa roupa? Eu nunca briguei com ninguém desse grupo de idiotas. Uma coisa eu sei com certeza. Eu não posso deixar o Harry perder o pai do mesmo jeito que eu perdi o tio Ben. Olha o Sur! Surfista prateado. Ali, no estacionamento, vai! Surfista butrado. Escarlate, né? Isso é tudo culpa sua! Aí o Abutre Escarlate também. Pois é. Homem-Aranha de vermelho e Abutre vermelho, ele é o Surfista Escarlate. Dois pássaros, uma pedra. Tchau pras asas. Pra asa. E de quebra o helicóptero também. Eu não consigo mexer. É, mas você. Aí eu fico imaginando se o Aranha erra e vai o braço do Abutre no junto. E é o mesmo esquema do serviço, né? A asa é pra manobrar e. O que mantém ele no ar não é as asas. É o flutuador é corcunda, dele, né? Que tava zunindo. Corcunda de Notre Dame. Terminou são sapatos. 4 não é ruim, principalmente numa noite bizarra como essa. Agora eu tenho que achar meu tênis. Ai, aí ele fica se esgueirando assim. Amei de novo. Ah, ele fica se esgueirando aí, não sabe por que o a Mary Jane descobre. Tá acordada? Sente-se, Peter, precisamos conversar. Eu sei que você é um bom menino e que você vai ser um jovem bom. É o homem da casa agora, mas você ainda é minha responsabilidade. Não pode ficar... Eu te amei, dá um... lição de moral nele, falando que ele tem que chegar às 10 e tal. Ele podia ter falado, mas te amei, eu cheguei faz 2 horas, né? Não, essa aí não é tão, essa aí não é tão senil contra a outra. Aí é verdade. Não, pera. É claro, te amei, eu entendi. Ah, ótimo, agora que tal um pedaço de torta de banana? É isso aí. Nada saiu conforme o planejado hoje. O eufemismo do ano. Mas eu ainda sou o Homem-Aranha. A série começou com ele falando que... Me fala se tem alguma coisa melhor. Vai em frente, tente, né? E termina com exatamente a mesma fala. Enfim. Até aquela aranha gigante no horizonte apareceu de referência às revistas antigas, né? Uma coisa legal dessa série... Legal, né? Curiosidade da dublagem original. É que quem dublou o Aranha aí é o Joss Keaton. Acabou de ver. E quem dublou o Harry é o James Arnold Taylor. Uns anos atrás teve um desenho chamado... um jogo chamado Friend or Foe. Lá quem dublava o Peter era o James Arnold Taylor. Quem dublava o Harry era o Joss Keaton. Eles trocaram de papel. Aí. Bom, então... Então é isso, né? Um programa meio diferente, mas esperamos que todos tenham gostado. Não tem como não gostar, esse desenho é ótimo. Eu tô inclinado a cancelar a próxima gravação que a gente vai fazer pra continuar assistindo. Ao longo do ano aí, sempre que a gente tiver uma semana livre nos Tweep Views, a gente sem vai... A gente tem fixo 2 programas nos Tweep Views, né? É a mensal e a teia, ou a mensal e a ultimate. Não, a gente tem então, fixo, não, a gente tem feito. Os 2 programas fixos que nós temos feito são esses. Por mesmo. Então, sempre que sobrar uma semana aí que não tiver nenhuma edição especial, que pode ser que a Panini lança, né? A gente faz mais alguns episódios aí da série. Pô, tinha meio Arauto de Galactus. Bom, então é isso. Uma animação disso ia ser legal, hein? Isso é fantástico. As aventuras da tia May. Ah, não. Vou não focar muito na tia May, porque pode sair, tipo, aquele Trouble lá aqui. Deus me livre. Não. Que é problema. Isso aí é problema. Isso, exatamente. É? Problemático. Que horrível. Bom, então é isso. Até semana que vem. Até mais. Até. Abraço. Espetacular, espetacular. Spider-Man. Agora dá licença que eu tenho que abrir a porta ali. A casa do Eric tem aquela 50 mil fechadura. Tá abrindo a trava da catacumba que ele então, vive. Abre aquela trava, abre o ferrolho, o cadeado, destrava isso, prende o cachorro. Será que ele vai ficar chateado de eu falar que ele vive numa catacumba? Não sei, mas não vamos falar nada, eu vou deixar isso nos extras só. Pode ser nos extras.